ZYC 299. Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo. Uma emissora do IRDEB. Secretaria da Cultura e Turismo. Governo da Bahia. Agora você pode ouvir a Educadora FM pela internet. Visite nossa página. Nosso endereço é www.irdeb.com.br. Hora certa. Apoio à Fórmula Farmácia de Manipulação. Sua fórmula em uma hora. Horário brasileiro de verão para você. Uma ótima segunda-feira, 12:35. Acham que eu falo demais e que ando bebendo demais, que essa vida agitada não serve pra nada.

Na voz de Clara Nunes, em companhia de Ivo Lancelotti, Paulo César Pinheiro, João Nogueira de Tom Jobim e Aloysio de Oliveira, Demais. E ao seu Maia, os cinco companheiros e Vou Vivendo de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Todos os sábados, a partir do meio-dia, aqui na Educadora, especial de sábado. Uma hora com o melhor da MPB. Educadora, um toque de sucesso na medida do seu bom gosto. Preservar as nossas florestas é uma prova de sabedoria do homem. Uma campanha da Rádio Educadora. Uma boa madrugada para você agora, meia-noite, 47 minutos, e você ouve Stevie Wonder, Overjoy. Eu vou enganar o diabo Na Educadora FM, Alex Bolá e o Aleire. Wanda Sade, Adriana Calcanhoto, Mentiras e a música de Stevie Wonder, Overjoy. YC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEB. Hora certa. Apoio Copiarte. Todo dia é dia de cópia. Uma boa madrugada para você. Falta um minuto para uma hora. Imagens tão perigosas. When I first saw you. Educador FM, Shania Twain, You Are Still The One, de Shania e Robert Land. Zé Ramalho, dele, Fausto Nilo, Companheira, de Alda Luz. E Nara Leão, O Negócio é Amar, de Carlos Lira e Dolores Duran. Nesta segunda, no especial das seis da Educadora, a música e o talento de Zé Ramalho. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Educadora, na medida do seu bom gosto. Fotografias recortadas em jornais de folhas. Um bom dia para você, horário brasileiro de verão, 1:11. Educadora, você ouviu Com Que Roupa, de Noel Rosa, na voz de Gilberto Gil. Alcione e Ed Mota, Mesa de Bar, de Gonzaguinha. Antes, Cipriani Katsaris, Lullaby, de Schumann. Uma boa madrugada para você agora, 1h22. My story is much too sad to be told and seen. Your fabulous face. I get no kick from champagne. Beer alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea, nothing to do. Yet I get a kick, give me a boot, I get a kick out of you. Thank you. vivendo no interior. Mas trago de cabeça uma canção do velho, em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do velho, em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite, e não tenho amigos sequer. Quem dá acredite nisso não, tudo muda. E cantou. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro bom, sem parentes importantes, vivendo do interior. Educadora, música de Belchior, apenas um rapaz latino-americano. TT Espíndola, escrito nas estrelas, de Arnaldo Black e Carlos Reno. Frank Sinatra, I Get a Kick Out For You, de Cole Porter. Sexta é dia de jazz e blues. Educadora Jazz e Blues, todas sextas às 21h, um encontro marcado com os grandes nomes do jazz e do blues, nacional e internacional. Educadora Jazz e Blues, nesta sexta às 21h. Apoio Flashpoint Records, onde o mais ouvido é você. Educadora, 20 anos na medida do seu bom gosto. Hora certa. Apoio Sigma Relógios. Relógio é na Sigma. Um bom dia para você, horário brasileiro de verão, 1h33. Thank you. compara, não sei dizer. Joana e Nelson Gonçalves, você ouviu Como é Grande Meu Amor por Você, de Roberto Carlos. Vânia Abreu, Procure a Sua Estrela, de Rogério Meanda e Paula Toller. Agora você pode ouvir a Educadora FM pela internet. Visite nossa página. Nosso endereço é www.irdeb.com.br. Uma boa madrugada para você, 15 minutos para as 2 horas. Making love with you is all I wanna do. Na Educadora FM, você ouviu com o Cleveland Orchestra a abertura de Vicêncio Tomazini, netinho de Luiz Wagner, Como, e Minnie Ripton, Loving You, de Ripton. 6 minutos para as 2 horas, uma boa madrugada para você. Outra vida pra te mostrar quem sou. Vago. Na Educadora FM, a música de Benny Goodman, Don't Be That Away. MPB 4 de Cazuza e Renato Ladeira faz parte do meu show. YC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEB. Hora certa, apoio Fábrica de Óculos, lentes e armações a preço de fábrica. Para você, um bom início de semana. A partir de agora, você fica com Luiz Carlos Ataíde até às 6 da manhã. Luiz, um bom dia para você e um bom trabalho. Ok, Moacir, para você um bom descanso. Um bom dia, Reginaldo Souza, na operação de áudio até às 6 da manhã. Para você, ouvinte, um bom dia super especial. Em Salvador, 2:01, horário brasileiro de verão. Sabe lá.